Rádio Fiscar Notícias. Muito boa tarde, agora 1 hora em ponto. Eu sou Daniel Monteiro e ao vivo esse é mais um Rádio Fiscar Notícias. A 10ª edição do Festival Contato, que acontece aqui em São Carlos até o domingo, contou com o lançamento ontem do livro Cena Musical Paulistana dos anos 2010, A Música Brasileira Depois da Internet, do pesquisador e autor do livro Thiago Galeta, que eu recebo aqui agora ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar para falar um pouco do lançamento e da obra. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Fiscar. Prazer estar falando aqui. Thiago, o seu livro ele dialoga diretamente com a linha musical que a Rádio Fiscar, desde a sua fundação, tentou trazer para o ouvinte, que é a música independente, é a música alternativa no cenário brasileiro. Por que você resolveu fazer esse livro, iniciar essa pesquisa, a pesquisa sua musical que levou a essa obra? Então, Daniel, essa pesquisa ela tem um antecedente, até muitos anos antes de eu pensar em livro e na própria pesquisa. Há mais de 10 anos, eu sou DJ profissional, tocando principalmente focado na pesquisa de música brasileira, né? Trabalho com vinil, mas a pesquisa do digital sempre alimentando, né? Os horizontes da minha pesquisa, e tenho uma experiência também como radialista de vários anos pesquisando a música brasileira. Então, desde o início dos anos 2000, participando em rádios universitárias, comunitárias, por aí, eu acompanhei toda essa mudança que a internet foi impactando no nosso acesso, primeiro no acesso, né, ao acervo mundial, de música produzida nos mais variados países, começou a ser algo corriqueiro, algo então, até então impensável da gente estar acessando, e a história da música brasileira se tornou acessível de uma maneira inédita. Esse foi um primeiro momento. Num segundo momento, foi as condições de circulação, de distribuição, que foram radicalmente afetadas, e aí sim, a partir principalmente dos anos de 2005, foi se fortalecendo progressivamente, é isso que eu mostro no livro, até culminar na virada dos anos 2000 para os anos 2010, né, 2009 para 2010, aonde você, essas condições técnicas associadas a outras questões que eu analiso no livro, como por exemplo o fortalecimento de políticas culturais para a música no Brasil, através de leis, de editais, de políticas, um conjunto de políticas, mas com bastante importância da tecnologia nesse processo, fortaleceu, gerou uma consolidação, né, de uma nova cena que se aglutinou fundamentalmente, principalmente com força e com sustentabilidade em vários níveis na cidade de São Paulo, né, agregando músicos do Brasil inteiro. Mas então, para retomar a sua pergunta e finalizando assim, esse livro, né, surgiu de uma pesquisa que, quando foi iniciada, não imaginava que ia ser sobre São Paulo especificamente. Eu estava analisando justamente o impacto de todas essas novidades das tecnologias digitais sobre a produção musical brasileira, mas no decorrer da pesquisa, porque ela foi iniciada inclusive no segundo semestre de 2009, essa cena paulistana não estava clara. Ela não estava conformada de uma maneira clara. Vocês aqui da rádio devem ter acompanhado isso. E é justamente nessa virada dos 2009, 2010, 2011 que ela toma corpo de uma forma clara no meio da minha pesquisa. Eu estava no olho do furacão e falei, não tem como eu não mudar de uma certa forma e ajustar o objeto dessa pesquisa, porque ele saltou aos olhos, né? Uma importância muito grande. Então, e ela estava sendo feita, então, esse antecedente que eu tenho de contato direto como produtor na área da música, como DJ e tal, como radialista, levou eu a ter interesse de retomar até um percurso acadêmico que eu tinha na área da sociologia, e fiz então uma pesquisa na área de sociologia da música. Porque a universidade, as instituições, teve o apoio da FAPESP, a gente está aqui numa universidade, acho que é interessante falar isso, né? O livro está sendo publicado pela editora Ana Blume, com apoio também da FAPESP, a pesquisa teve apoio também. Então foi uma forma de eu juntar as coisas e ter esse suporte também institucional para poder ficar 3 anos e meio pesquisando e me dedicando a acompanhar essa trajetória de dezenas de artistas. Então foi um pouco esse percurso aí, e no meio do caminho surgiu a cena paulistana. E o quão forte é essa cena paulistana que surgiu? Não, então a importância dela é extremamente significativa no quadro da música brasileira atual, não só da música independente. Acho que é isso que é interessante a gente falar, porque a música brasileira independente, de uma forma geral, ela passa a ocupar, isso é analisado no livro, um papel, um lugar novo no conjunto da produção musical nacional. Porque se até os anos 90 ela tinha a produção independente tinha uma função complementar, até de fornecer nomes para as grandes gravadoras, então o artista fazia um certo sucesso primeiro no independente e o grande objetivo era assinar com uma grande gravadora, a grande mudança desse momento, a grande particularidade é que isso mudou, né? O independente, ele não tem, os independentes, na grande maioria dos casos, não tem esse objetivo mais de vou fazer um sucesso, um barulho aqui para tentar assinar com uma grande gravadora. Você tem novas condições que permitem eles continuar trabalhando no independente. Claro que os desafios são muitos, e fora de São Paulo a dificuldade econômica de mercados musicais é muito grande. A gente estava até conversando isso no seminário Contato, né? Que foi ontem no SESC, conversando com o Ricardo Rodrigues, né? O produtor do Festival Contato, de que você saindo da capital de São Paulo, né? Você saindo do estado de São Paulo mais ainda, mas você saindo já da capital de São Paulo, já é outra realidade, e tem muita gente fazendo, superando esses desafios com muito valor e tal, mas agora a importância de São Paulo é porque ele está aglutinando gente do Maranhão, de Pernambuco, né, do Centro-Oeste, do Acre, Los Porongas veio para São Paulo, quer dizer, São Paulo, a cena paulistana, é isso que o livro vai percorrer esses caminhos aí. Ela é, em grande medida, uma cena brasileira. Uhum. Então você perguntou qual a grande importância dessa cena. Ela está sendo o grande escoador, foi o grande escoador e está sendo ainda, de uma produção que bebe na fonte de música do mundo inteiro, que é essa nova produção brasileira que bebeu na fonte, até com uma inspiração que vai lá nos modernistas de 22, nos tropicalistas, essa coisa do Brasil, né, pegar tudo e fazer novas sínteses, e a nova síntese agora é feita simplesmente, potencialmente, virtualmente, com a música do mundo inteiro, com a música brasileira gravada do século XX inteiro, somado a tudo que está sendo no XXI. Então, ao mesmo tempo, tem uma coisa delicada, quer dizer, que é a cena brasileira, ser a cena paulistana, é algo que tem suas limitações também, porque São Paulo tem uma vivência cultural e urbana, territorial específica. A vida em São Paulo é específica. A música, portanto, que é produzida em São Paulo, tem também consequências dessa vivência urbana. Então, o cara ter que necessariamente vir para São Paulo, né, para dar um impulso maior depois de fazer um trabalho inicial no seu local, na sua região, é algo ainda limitador. O ideal é que a gente continuasse com a promoção de políticas públicas de cultura e diversas, e um fortalecimento do mercado da música independente em nível nacional. Tem muita gente trabalhando nisso e se esforçando há mais de uma década nessa direção. Mas a gente ainda tem, sem dúvida, muito a caminhar, porque é inegável que os artistas sentem essa necessidade de vir para São Paulo, por uma questão de logística, por uma questão dos canais de mídia que você tem em São Paulo. Né? Existe uma rede de canais de mídia que, queira ou não, fazem a caixa de ressonância para essa produção. E você tem a concentração dos artistas ali, né? Inclusive, que eu pego no livro, que São Paulo tem 36 mil, salvo engano, quilômetros quadrados de área. E eu fiz um mapa, peguei até no mapa, na internet, assim, botei os principais pontos que essa cena se articula, estúdios, casas dos artistas, as casas noturnas, onde elas ficam, e marcando no mapa dá um raio de cerca de 4 quilômetros somente. Isso traz uma dinâmica muito interessante ali, que se por um lado tem uma concentração que tem os seus poréns, mas traz uma convivência entre os artistas, produtores, ali naquela região que se concentra, né, historicamente, Vila Madalena, Pinheiros, Pompeia, ali em São Paulo, alguns bairros dessa região, Alto da Lapa e tal. Mas que traz uma coisa interessante nessa convivência, nessa parceria que é fundamental para essa cena paulistana. Uhum. Porque a produção colaborativa, o intercâmbio entre os artistas, ela passa a ser fundamental até para superar problemas de limitações financeiras que às vezes você tem no independente. Então, às vezes, você tá ali na cidade de São Paulo e poder contar e fazer amizade, parceria, né, com outros músicos, que de repente o cara vai tocar no seu disco não cobrando o valor que seria, porque uhum. Então tem toda, né, o produtor vai essas parcerias são fundamentais nessa cena e existe uma rede ali que acontece na internet, mas acontece de uma certa forma também com relações pessoais, territoriais, ao vivo, né? Então é uma cena que traz muita gente está vendo um paralelo dessa cena com a vitalidade que a MPB dos anos 60 e 70 trouxe para a música brasileira, uhum. Que hoje, com uma certa transformação nos rumos das grandes gravadoras, que já não é de agora, que já vem faz um certo tempo, apostando muito numa estratégia conservadora de venda e de investimento nos artistas e de consumo, de produzir para um consumo comercial mais imediato, aquele lugar que tinha para aquela música de inovação, de experimentação um pouco mais nas grandes gravadoras nos anos 60 e 70, hoje não existe mais. Muita gente avalia isso e eu concordo em grande medida. É justamente na cena independente onde tá surgindo isso. A importância de São Paulo, dessa cena paulistana, né, dos anos que surge aí no início dos anos 2010, é de concretizar, oferecer um terreno, um território com alguma sustentabilidade econômica, que é claro que eles também não estão, mesmo os mais reconhecidos dessa cena, alguns deles ainda enfrentam situações ainda de limitação, e é uma uhum. batalha mês a mês para muita gente deles, mas eles conseguem minimamente ali articular e ter uma base econômica para trabalhar em São Paulo, né? A rede Sesc, a rede Sesc São Paulo tem vários fatores, né? A Sim. rede Sesc São Paulo é um fator muito importante para essa cena. Na difusão também dessa cena e na possibilidade de circulação dela, né? Sem também. Dúvida. Até na sustentabilidade econômica, né? Tem gente que problematiza isso, fala, Sim. pô, teria que ir além dessa condição que o Sesc dá, de fato, isso é uma questão, mas, queira ou não, acaba sendo importante para a gente ter esses artistas produzindo, que estão contribuindo com coisa muito boa para a música brasileira atual, né? Você fez essa análise aprofundada, que inclusive culminou num livro, dessa cena. O que você vê? São duas perguntas. O que você vê de desdobramento dessa cena agora, esse paradigma, o que ela marcou para os próximos anos da música, com base no que você pesquisou dentro da obra? E o segundo ponto, e o que você, Thiago, pretende fazer agora, depois do lançamento desse livro? Pretende continuar aprofundando essa pesquisa, talvez analisar os impactos dessa cena num futuro próximo? O que o futuro, tanto da música quanto de você enquanto escritor, reserva? Certo. Realmente, como até no final do livro, né, nas considerações ali no final, fazer previsões para nesse cenário mutante, né, do digital é muito desafiante, às vezes quase no limite do possível, assim, né? Às vezes é muito difícil. Você faz um esforço para estar entendendo o que está acontecendo agora, né? Porque já não é o que estava acontecendo há 6 meses atrás e um ano atrás, e assim por diante. Mas o que eu vejo é que essa cena, assim, em termos de desdobramento, primeiro, pela qualidade de parte dos seus trabalhos, claro que você está discutindo música, você sempre está discutindo, claro que gostos e gostos, né, pessoais e tal, mas também não. De uma forma geral, seja qual for a vertente, né, tem gente que se identifica mais com uma vertente musical, com outra, essa cena ela é muito múltipla, né? Uhum. Seja nas vertentes que forem, nas preferências que forem, eu acho que parte dela está gerando uma produção que é dentro da música que está sendo produzida hoje no Brasil, é a que vai ficar, eu acho. Daqui a minha sensação, a minha impressão, é a que vai ficar daqui a alguns anos. ou daqui até décadas e tal, né? Porque a gente tem a música com aquela capacidade de permanecer, né? Que eu falo assim. E a música, que é aquela coisa mais imediata, a gente daqui um tempinho já esqueceu, né? Uhum. Agora ela está abrindo, como muita gente fala, esses artistas estão se lidando com desafios inéditos. Por exemplo, o artista ser a mesma pessoa, dentro de um mesmo indivíduo, ele ser artista criador e artista empresário de si mesmo. Então, isso é algo que é muito novo. Vários artistas manifestam dificuldades e desafios de conseguir equacionar isso, se é que é totalmente possível em alguns casos, né? O próprio mercado está vendo se arruma soluções para isso, quer dizer, reconfigurar o mercado de uma outra forma que você vai ter, resgatar mais a importância do produtor ou de outros que permitam o artista, esse artista independente que alcança alguma condição de se dedicar mais um pouco mais tranquilamente ao fazer artístico, né? Uhum. Mas eles estão, então, assim, é uma cena que está, vamos dizer, abrindo o caminho no mato, né, com o facão, assim, veio fazendo isso, e o desdobramento é que está abrindo para uma outra. Você tem a nova cena paulistana lá do início dos anos 2010, agora você já tem a novíssima cena paulistana. Sim. E assim por diante. Então, que já não enfrentam mais da mesma coisa que eles enfrentaram lá atrás. Mas é um cenário muito complexo, porque também vão enfrentar outras coisas. De repente, a competitividade, né? Existe o tempo inteiro esses paradoxos. Existe cooperação, é fundamental que exista, e queira ou não, os espaços são limitados, as pessoas estão... E a internet, né, não para de aumentar o número de produções aí que estão disponíveis, né? Uhum. Mas... Eu acho que é isso, e é difícil imaginar o rumo um pouco do mercado independente brasileiro nos próximos anos, até pela questão política, que a gente não vai entrar tanto aqui, delicada no país no atual momento, mas a gente vai ter que observar com muito cuidado, né, que rumos que essas condições que governo e políticas vão oferecer para que continue se desenvolvendo esse mercado independente. Quanto à minha trajetória, sem dúvida, pretendo, vou estar desenvolvendo e finalizando uma outra pesquisa que eu estou fazendo, que tem muito a ver com a mudança das relações sociais nesse mundo de smartphone, internet e tal. Uhum. Que tem tudo a ver, porque esses artistas, eles têm que trabalhar boa parte do dia deles trabalhando. Sim. Com redes sociais e tal, mas ao completar essa pesquisa, em seguida, pretendo ter essa ideia de retomar, assim, até para ter um respiro e ver lá na frente, né, como é que foi esse desdobramento que você citou, né, dessa cena. Tiago, muito obrigado pela sua participação, conversar conosco aqui, falar tanto da obra. Você vai estar hoje à noite nos estandes do Festival Contato, né? Eu vou estar hoje à tarde, às 18. Isso. Até às 18. Às 14 às 18, vou estar ali no Sesc, no auditório do Sesc, após ter participado do debate ontem. Hoje vou estar assistindo os debates, mas vou estar com o estande do livro lá. Então, para quem se interessar, a programação do Festival Contato está no site www.contato.com.br. E para quem quiser outras informações sobre a obra também, ela está no site da Ana Blume Editora, né? Disponível. Exato. Isso, é possível fazer a compra online no www.anablume.com.br. E também se acha, o preço da editora é mais em conta, então vocês podem dar uma olhada lá. Ou comigo, Thiago Galeta no Facebook, enfim, vou passar mesmo meu Galeta com dois L's e dois T's, Galeta, Thiago Galeta, também pode comprar direto comigo, estou enviando para o Brasil inteiro, e tem nas melhores livrarias, com preço um pouco maior, mas Livraria Cultura e várias livrarias por aí está tendo também. Muito obrigado, Thiago, esse foi mais um Rádio Fiscar Notícias aqui na 95,3 FM. Este foi o Rádio Fiscar Notícias. De hora em hora, você fica sempre bem atualizado. Continue com a gente.